Boa noite, excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. É uma honra recebê-la na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sua presença era entusiasticamente esperada. Meus cumprimentos à ministra Tereza Campelo, que comigo está à frente nesta gestão no Conselho. E ao cumprimentá-la, cumprimento os ministros, demais representantes do governo que aqui estão. Meus cumprimentos também aos delegados e delegadas da sociedade civil. Meus cumprimentos e saúdo com satisfação os nossos convidados e convidadas internacionais e nacionais. Nesse momento, lembro mais uma vez a figura de nosso patrono, Josué de Castro, brasileiro, cidadão do mundo, que nos deixou um enorme legado de suas reflexões e seu exemplo de engajamento na luta contra a fome. Presto a minha homenagem póstuma ao Betinho, da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, neste dia de significado simbólico do seu nascimento. Completaria hoje 80 anos. Continua nos emocionando e mobilizando-nos com a lembrança de sua esperança equilibrista, como nos mostrou um documentário que assistimos emocionados. Senhoras e senhores, a realização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional representa um momento histórico que reafirma, em primeiro lugar, a importância da participação social na construção da cidadania e da democracia contra as manifestações de racismo e contra todas as formas de preconceitos que hoje vemos, infelizmente, manifestar na sociedade. O processo que nos traz aqui contou com o engajamento de aproximadamente 2 mil municípios, 30 mil pessoas de todas as regiões do país, em todos os estados. Envolveu cerca de 10 mil pessoas da sociedade e de governos, como delegados e delegadas nas conferências estaduais, no Distrito Federal e nos nossos encontros temáticos. Somos hoje 1.600 delegados e delegadas e cerca de 300 convidados nacionais e internacionais de 29 países. Esses números, senhora presidenta, senhores ministros, conselheiros, conselheiras e convidados, eles representam uma inequívoca mostra da força e do alcance de nossa articulação e mobilização social. Sua composição expressa a formação social brasileira, uma sociedade pluriétnica, a nossa sociobiodiversidade, com os nossos povos indígenas de várias etnias, população negra, povos tradicionais de matriz africana, povos de terreiro, povos ciganos, quilombolas e cerca de 40 identidades coletivas de comunidades tradicionais. Esses números representam também os vigorosos passos que temos dado na construção histórica do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É hora de reafirmar compromissos, rever a trajetória recente pautada por conquistas, aflorar diferentes percepções e debates de forma democrática sobre os alertas e os dos riscos de retrocessos. É hora também de aperfeiçoar programas e ousar apresentar novas proposições para a política e para o novo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A saída do Brasil do mapa mundial da fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura é uma grande e inequívoca conquista. Nos últimos anos, tivemos a melhoria dos indicadores sociais, com a redução da extrema pobreza, a diminuição significativa da insegurança alimentar moderada e grave, a diminuição da mortalidade infantil e da desnutrição. Esse quadro é resultado de estratégias intersetoriais concretizadas em iniciativas políticas de valorização do salário mínimo, da garantia de emprego, de programas de transferência de renda. Por isso, senhora presidenta, valorizamos o compromisso do seu governo em garantir a continuidade de programas sociais sem cortes, como Bolsa Família, programas de convivência com o semiárido, como o P1MC, 1 milhão de cisternas, uma terra, duas águas. Temos um cenário também de maior reconhecimento sobre a atuação das mulheres na promoção da segurança alimentar e nutricional. Maior visibilidade sobre as condições alimentares da população negra, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, povos tradicionais de matriz africana e demais povos e comunidades tradicionais. Mas ainda permanecem os piores índices de insegurança alimentar e nutricional para esses segmentos sociais, que estão a requerer a continuidade e ampliação das políticas de superação das desigualdades de gênero, raça, etnia, para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Reconhecemos a importância dos programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, por exemplo, a expansão das compras públicas de alimentos por meio do programa Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a nova modalidade de compra institucional e também do programa de preço mínimo para os produtos da sociobiodiversidade, a PGPM Bio, mas é fundamental que não se afastem de suas formulações originais, que seu caráter inovador seja mantido e que haja progressiva adequação das normas de operação e que respondam às especificidades dos segmentos sociais nos vários biomas, sem cortes de recursos e sem retrocessos. Esses programas representam um passo importante juntamente com os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional para a construção de uma política nacional de abastecimento alimentar. Destacamos também a conquista da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, necessária para a garantia da alimentação diversificada, adequada e saudável, que deverá ser aperfeiçoada e ampliada em diálogo com a nossa proposta de uma política de agricultura urbana e periurbana. Saudamos também o fortalecimento da cooperação Sul-Sul, que se destaca entre as estratégias do governo brasileiro na área de segurança alimentar e nutricional, que deve ter continuidade e deve avançar para uma política nacional de cooperação que incorpore os princípios da soberania alimentar e da participação social. Temos debatido também, no CONSEA, as dificuldades, os problemas políticos e econômicos que impactam a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Mas não há um caminho único, senhora presidenta. É preciso assegurar direitos e avançar com políticas redistributivas. Os trabalhadores e os pobres não podem arcar com os ônus da crise econômica. Resolvemos apresentar a nossa visão de futuro através do lema Comida de Verdade, no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania Alimentar. Queremos fazer um chamamento, uma convocação à sociedade e aos governantes sobre as potencialidades e, ao mesmo tempo, as ameaças no nosso sistema alimentar. Defendemos a comida como um patrimônio, não como mercadoria. É urgente valorizar as diferentes tradições culinárias e ter em conta o valor cultural da comida, pois corremos o risco de perder a memória alimentar do país. Assegurar o direito humano à alimentação significa garantir também o direito ao gosto contra a padronização dos hábitos alimentares. Reconhecer os diferentes significados do alimento como expressão dos modos de vida, do sagrado, dos laços de solidariedade e reciprocidade, dos sistemas alimentares com a nossa rica biodiversidade. Por isso, falamos da função social da terra e dos sujeitos de direitos. Um programa como o Mato Piba, que ora se anuncia, sobretudo no cenário de crise ambiental e hídrica, está na contramão do nosso lema. Precisamos avançar na garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, na defesa do limite do tamanho da propriedade, na democratização da terra, na criação de unidades de conservação de uso sustentável e na realização da reforma agrária. Os povos indígenas nos trazem um grande legado. Com certeza, muitos alimentos que constam da lista da importante e recente publicação do Ministério da Saúde sobre os alimentos regionais são fruto do processo de domesticação de plantas, de sistemas agrícolas tradicionais, do manejo sustentável desses povos, bem como são parte das tradições alimentares vindas da África. Não podemos aceitar que continue ocorrendo um verdadeiro etnocídio na sociedade brasileira. Fazemos um clamor ao Congresso Nacional para que arquive a proposta de emenda constitucional 215, que se mantenha. Que se mantenha o princípio constitucional da atribuição ao executivo da demarcação e homologação dos territórios indígenas. Com a mesma firmeza e veemência, recomendamos ao Supremo Tribunal Federal que julgue improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 3.239, dirigida contra o decreto 4.887, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas, de que trata o artigo 68 da Constituição Brasileira. Nosso lema chama atenção também para a qualidade da alimentação. Queremos uma alimentação adequada e saudável, sem os riscos da contaminação por agrotóxicos nos alimentos e na água, livre de transgênicos, sem os impactos na saúde dos produtos ultraprocessados. A crescente pressão dos conglomerados econômicos de produção de agroquímicos para atender às demandas do mercado de agrotóxicos, fertilizantes, micronutrientes, sementes e de commodities agrícolas coloca em risco nossa soberania alimentar. Temos uma proposta de um Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. E esta proposta debatida no âmbito da Comissão Nacional, que é o PRONARA. Debatido no âmbito da Comissão Nacional de Agroecologia, com apoio manifesto do CONSEA, com apoio de organizações do Movimento Agroecológico Brasileiro, mas também de importantes organizações como o Instituto Nacional do Câncer, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, na campanha pela vida e contra os agrotóxicos, que reúne centenas de organizações no país, mas também da campanha sobre o impacto dos agrotóxicos do Ministério Público, todos irmanados estamos clamando com muita expectativa e pela urgência que tenhamos um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos para que a gente realize este lema da comida de verdade. Mas precisamos também manter a mobilização pela manutenção da rotulagem dos produtos transgênicos, em risco também no Congresso. E mais uma questão. Apenas 3 corporações hoje, Monsanto, DuPont, Syngenta, controlam cerca de 55% das sementes comerciais do mundo. Seus interesses ecoam hoje no Congresso brasileiro, através de um projeto de lei que visa anular no país a proibição da tecnologia Terminator, sementes geneticamente modificadas para processar sementes estéreis. Essa tecnologia vai eliminar o direito histórico dos agricultores de armazenarem e replantarem suas sementes. Sementes da paixão, sementes da fartura, semente da avó, com tantas as denominações que tem pelo país. Por isso, Se aprovado pelo Congresso Brasileiro o projeto de lei 1117 de 2015, ele irá violar uma moratória internacional sobre os testes de campo e comercialização de semente Terminator, que foi unanimemente aprovada em 2000, reafirmada em 2006 por 192 governos na Convenção das Nações Unidas, na reunião da Convenção da Biodiversidade, que se realizou exatamente no Brasil, em Curitiba. Por isso, temos o compromisso, como brasileiros e brasileiras, de continuar defendendo a moratória internacional do Terminator. Temos também uma população com crescente índice de sobrepeso e obesidade. Aumentou o consumo de produtos ultraprocessados, com excesso de sódio, gordura, conservantes, produtos químicos. Por isso, saudamos a Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade e o lançamento do Guia Alimentar da População Brasileira, que nos estimula ao consumo de alimentos saudáveis, variados, das culturas locais, de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Mas é necessário que o Estado regule a rotulagem, a publicidade de alimentos, visando proteger a infância e que assegure a readequação da legislação sanitária de alimentos de origem animal e bebidas para proteger e estimular a nossa produção artesanal e tradicional. Esses são os passos necessários que continuaremos a trilhar para um futuro com comida de verdade, no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Obrigada.